tarde fria, chuva fina, e ela esperar condução pra ir embora, mas sem encontrar um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Toda vez que chove eu me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta o coração. Eu a encontrei e logo me apaixonei. A semana inteira nela muito eu pensei. Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim. Vivo só pensando nela, que nem ligou pra mim. Toda vez que chove eu me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta o coração. Toda vez que chove eu me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta o coração. Toda vez que chove eu me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente que me aperta.